Utang punya kaki lima ratus ringgit nak keluar. Utang bayar sepuluh ribu sepuluh. Orang orang dah bayar. Yang mesti mesti bayar. Yang ada orang pun ikhlas. Yang ada orang pun bayar. Bayar macam mana? Ikhlas saja. Itu ritu dalam kerja dalam bayar. Yang mana tak boleh. Untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kesedaran, para demi kesedaran. Yang pertama adalah untuk menyediakan edukasi kepada masyarakat, kepada masyarakat etamik profesor sosiologia, kita perlukan edukasi responsabel untuk mengikuti perubahan informasi yang sekarang necessárias untuk edukasi. Quero cumprimentar a nossa diretora, diretora da escola, a Regina Kelly. Vocês já viram que eu dei aula aqui? Eu dava aula aqui de noite. Eu não acabava com a noite. Mas eu dava aula e a diretora já era a diretora de aula. E como ela disse, uma diretora indigente, uma diretora que cobra, mas sobretudo uma pessoa também que se doa livremente, que doa sua vida, também, para a escola, para vocês, e por isso que estão também tão bonitos. Nós cumprimentos a diretora da escola, e seu nome é cumprimentar todas as professoras aqui presentes, o professor Peter e Peter da Petra. Peter aqui da Petra. Eu tenho um museu, tive que colocar uma plaquinha, parafuso, estou me recuperando. Mas eu vou ver aqui alguns dias treinando com vocês, e agradeço. Eu vou ver aqui. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que você tem feito com a escola. Aí só para você ver a história, no espaço, depois eu vou ver a história. Cumprimentar o tratamento a todos os professores, professores, e dizer o seguinte. Quando nós assumimos o governo, os professores, muitos professores pagaram jornada de 40 horas e tinham seu horário um desconto pelas 40 horas, mas se aposentavam com uma jornada de 20. E a prefeitura tem 30 de processo de professores pedindo justiça para que elas sejam reconhecidas por uma jornada de 40 horas. Assim, se aposentaram no nosso governo, não precisou recorrer ao Poder Judiciário. Nossa professora assinou a primeira aposentadoria reconhecendo a jornada de 40 horas para as professoras, e a primeira que eu assinei foi a professora Rita. E eu vou confessar para vocês que eu também aqui no papel de tanto chorar, de alegria, de fazer ter assinado o reconhecimento de uma professora que tantos anos trabalhou uma jornada de 40 horas e que se aposentou por 40 horas de trabalho. Foi uma luta, mas nós conseguimos fazer isso. Quero me dirigir muito especialmente a vocês, as crianças dessa escola. Dizendo o seguinte, quando eu tenho que falar de uma planta, falar mais de uma planta, eu tenho que levar uma planta para fora, de uma planta para a planta. Sabe qual é a luta? Cidade do Brasil, que tem escola com ar-condicionado, com elevador, os portadores de necessidades especiais, que tem uma escola com acessibilidade, com moradia, com incentivar a passando. Sabe qual é a luta do Brasil? O da terra! Então, a gente vai ter uma cidade. Que não é de ser cobrador, a cobradora, para receber as pessoas, não dá pra. Sendo a melhor cidade que vai receber um parque, um sonho de todos que esteja abandonado, que é o parque alívio, qual é a melhor? Você sabe quem tem esse parque? Quem sabe quem é o parque? Quem tem? Por que Okay. Thank you.